Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Eu sou o Diego Valadares. Como sempre, estamos juntos e misturados aqui através do nosso programa Mundo Sertanejo. Não me deixe só, não sai da sintonia. Desde já, um abraço a todos vocês que estão ligados neste programa que é meu, é seu, é nosso. A partir de agora, muita música, viu? E o programa de hoje está simplesmente bom demais. Muita moda boa para vocês curtir, para vocês dançarem. É muito legal, né? Zezé de Camargo e Luciano cantam abrindo o programa Sonho de Amor. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. O Mundo Sertanejo está no ar e eu fico muito feliz porque nós estamos sempre juntos, né? Meu amigo José Edmar, da Natureza FM, Sampaio Tocantins, um abraço a todos vocês aí que compõem a equipe dessa rádio, que é a nossa parceira, sucesso em toda a região aí de Sampaio Tocantins, né? Muito obrigado, viu, pela parceria de vocês. Um abraço aos amigos da Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, em Salto Grande, São Paulo. Muito obrigado, viu? Rádio Capivari FM, Abadiana, Goiás. Valeu, Bideca, João Camargo, todos da equipe. Muito obrigado. O Tom Souza, em Mata Verde, Minas Gerais. A Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês da Campos Belo FM, exibindo o nosso programa.

de Colniza, Mato Grosso, né? O Amadeus, muito obrigado, viu? Um abraço. Ele diz que o programa é simplesmente sucesso total em Colniza, né? Um abraço, muito obrigado, os amigos da rádio que exibem o nosso programa. O Amadeus Alves, inclusive, ele é um locutor de rodeio, né? E pede aqui pra gente divulgar os telefones dele. Atenção, vocês, amigos do Brasil inteiro, que quer contratar o Amadeus Alves para ser locutor de rodeio aí na sua cidade, na sua festa, é só ligar no 66-8124-7401. O DDD 66-8124-7401 ou 9282-4646. Amadeus Alves é locutor de rodeio, ele faz parte da equipe Trovão das Arenas. Equipe Trovão das Arenas, nosso querido amigo Amadeus Alves, locutor de rodeio, viu? Ligue pra ele aí em Colniza, Mato Grosso. Ele me disse que não perde o programa é sucesso total aí em Colniza. Muito obrigado, viu? Grande Amadeus, vamos levar o Amadeus pra fazer a locução de rodeio na sua festa, na sua cidade, tá bom? Quem vai cantar bonito no quadro Ao Som da Viola? Rafael Silva canta Boi Penacho, sucesso. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Quando eu pego na minha viola, recordo o meu passado. Vovô me contou esse caso e na minha mente ficou bem gravado. O caso aconteceu às margens de um riacho. É a história de um boi valente, apelidado por Boi Penacho. Um velho carro de boi pra aquelas bandas de cia, a junta escolhida a dedo, dois bois pantaneiros na frente rompia. O carro perdeu a toada e a sua cantiga parou. Os dois pantaneiros na hora perderam a força e o carro atolou. Então disse o velho carreiro, olhando pro carro atolado: se esse boi tirar o carro do atolo, eu dou o meu rosto pra ser espancado. Bem que disse o vovô Zé Bem, boi raçudo é mesmo penacho. Se o meu boi não puxar esse carro, eu mudo de nome e a fama de macho. Retrucou o ponteiro na hora: não aposte no boi penacho. Esse boi já ruiu pelos anos, é bananeira que já deu cacho. Se penacho puxar esse carro, eu mudo de nome também. Eu deixo de ser candeeiro, abandono essa vida e largo esse trem. Em uma fazenda distante, penacho mandaram buscar. O boi velho chegou no atoleiro e de cara ocupou seu lugar. Arribou com a canga no chão e arrastou o carro de lá. A inocência do jovem ponteiro custou-lhe a vida de carrear. Carreiro disse pro guia, com firmeza e desembaraço: não duvide da força de um boi, quanto mais velho, mais duro é o casco. Esse boi tem a sua história guardada com esse carreiro. Penacho é o pai desses dois que deixou o carro nesse atoleiro. Penacho é o pai desses dois que deixou o carro nesse atoleiro. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. Um abraço, meu amigo Rubens Gomes, de Encruzilhada, Bahia. Minha querida Silvana Castro, de Juara, Mato Grosso, né? Silvana Castro, sempre terá junto comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Meu amigo Denis Santiago, de Presidente Médici Maranhão, né? Ele diz que a sua família não perde o programa nosso aí no Maranhão. Valeu, meu amigo Denis Santiago, muito obrigado, viu, pelo carinho. Minha querida Tainá Deodoro Alves, em Santa Rita do Intueto, Minas Gerais. Um beijo para vocês aí, viu? Minha querida Ana Paula Silva, a Janine Gomes, a Laiene, todos vocês de Santa Luz do Paruá, um beijo para vocês, tá bom? A Graziela Rocha, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ô, Graziela, obrigado, viu? Graziela Rocha, Vânia Rocha, eita, família bonita, né? Um abraço a todos vocês. A Ivonete Ramos, em Vanderlei, Bahia. Adriano Vieira, meu amigo Adriano Vieira, em Timóteo, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês aí, viu? De Timóteo, Minas Gerais. Adriano Vieira também exibindo o nosso programa aí na cidade. Muito obrigado, viu? Meu amigo Lucas Calum, de Vargem Grande do Rio Pardo, Minas Gerais. Um abraço, Anusa Pardinho, todos vocês aí de Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Israel Novaes canta Doge Ram a pedidos da minha querida Márcia Farias, de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Canta, Israel Novaes. Vem em mim, Doge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só pegava poeira, não olhavam pra mim. Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais. Vem em mim, Doge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Vem em mim, Doge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Na Doge Ram e na levada desse arrocha, vem cantar comigo, Gustavo Lima. Aô, Israel Novaes, tamo junto, hein, parceiro. Agora vou mandar de Doge Ram, casgata, vamos tirar onda, hein, simbora. Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só comia poeira, não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. Vem em mim, Doge Ram, porque 280 mulherada louca, Gustavo Lima arrebenta. Vem em mim, Doge Ram, porque 280 mulherada louca, Gustavo Lima vê se vai. Vem em mim, Doge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Vem em mim, Doge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo é alegria no seu rádio. Aí, meu amigo Aleir, mototáxi, né? O seu irmão Nilson. O meu amigo Cido Bala. Todos vocês aí de Acreúna, Estadão de Goiás. Os amigos da Rádio Canadá FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Valeu, Cido Bala, cabra danado. Também meu amigo Humberto Walk, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Um abraço a todos vocês aí, né? A famosa Ilha do Chicão. Muito obrigado, viu? Também em Santa Catarina, em Joinville, nós temos a Rádio Princesa FM. Bruno Reis e todos da equipe da Rádio Princesa FM em Joinville, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Minha querida Vivi Maísa, interagindo comigo lá no Facebook. Muito obrigado, viu? Aliás, você ainda não está no meu Facebook, acesse Diego Valadares, viu? Diego Valadares, a gente vai estar sempre interagindo. Você pode me pedir alô, a gente vai estar sempre falando lá no Facebook, tá bom? É só pesquisar Diego Valadares pra gente falar também no Facebook. Meu amigo Manfrini Gehrig, o Zé Antônio, a Dona Odete, a Marli Santos, todos vocês amigos aí de Guarapari, os amigos da rádio Sim AM, exibindo nosso programa aí no Espírito Santo, né? O Herbert Souza em Viana, um abraço, Herbert Souza, muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Nilson Lombardi da rádio Rondônia FM em Ouro Preto do Oeste, exibindo nosso programa, muito obrigado a todos. Quem vai cantar bonito agora? João Lucas e Marcelo Louca. Chega aí, meu brother! MC Canove! Tem mulher solteira aí, meu irmão! João Lucas e Marcelo! Viva! Quem sabe cantar é louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que escadinha! Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Você tá soltinha, tu tá louca, louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? É João Lucas e Marcelo e MC Canove. Não foi com sertanejo, com certeza tá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir um gritinho da louquinha. Mais uma João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Aninha em Aracaju, Sergipe, ouvindo o nosso programa. Os meus amigos Ovídio e Israel em Campana, Minas Gerais. A Rose Silva em Porteirinha também, em Minas Gerais. A Ellen Souza em Patos de Minas. Minha querida Dalília Souto também em Patos de Minas, ouvindo o nosso programa. Um beijo para vocês aí, viu? José Carlos em Hortolândia, São Paulo. Minha querida Aline Santos em Guajará-Mirim, em Rondônia, não perde o nosso programa. A Isabel Vilela em Boa Esperança, Minas Gerais. Maria Aparecida em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, muito obrigado, viu? Maria da Paz, Maria Rodrigues da Paz, aí em Porto Franco, Maranhão, todos nossos amigos ouvintes da Rádio São Francisco FM, um abraço, André Luiz, todos da equipe da Rádio São Francisco, em Porto Franco, Estadão do Maranhão, exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Nathaniele Mendes, em Itaporanga, no Ceará,

voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Os amigos da Rádio Cultura Distrital FM, Pindamonhangaba, São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Clécio Silva, aí da Rádio Viola Universitária, no Maringá, também exibindo o nosso programa na cidade de Maringá, no Paraná, né? É, meu amigo Ricardo Silva, todos da equipe da Rádio Canoa Grande FM, um abraço a todos vocês. Meu amigo Fábio Vieira, todos da equipe da Rádio Tribuna FM, de São Sebastião da Vargem Alegre. Aê, Fernando, um beijo pra você, viu? Muito obrigado a todos vocês aí de São Sebastião da Vargem Alegre, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tribuna FM. Valeu, Fábio Vieira, todos da equipe. Os amigos da Rádio Tal, meu amigo Marcelo Pacífico e todos da equipe da Rádio Tal em Taubaté, São Paulo. Um abraço, muito obrigado, viu? Olha, Fred e Gustavo cantam, então valeu. Te dei o meu amor, você não quis cuidar. Eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor, é alguém no seu lugar. Me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais. Você não quis cuidar, eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Vem. Bem, quero mandar um abraço, meu amigo Nilson Farias, interagindo comigo no Facebook. Ele disse que o programa Mundo Sertanejo é simplesmente sucesso total em Campo Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu, meu amigo Nilson Farias. Pediu, inclusive, a minha nova música que eu estou gravando, né? A música Eu Quero Quero, novo sucesso de Diego Valadares, brevemente em todas as redes sociais, em toda a nossa rede de rádios. Muito obrigado, viu, Nilson Farias. Os amigos da rádio MontanaFM.net. Muito obrigado, viu, aí em Campo Grande do Sul, Mato Grosso. Obrigado, viu, querido. Meu amigo Zé Canhoto e Vanessa, né? Eles apresentam juntos o programa Tarde Sertaneja aí pela Rádio Difusora AM em Juara, Mato Grosso. O Osés Cordeiro, todos da equipe da Rádio Difusora AM em Juara, Mato Grosso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Os amigos aí da rádio Rádio Transpaulista Web. Luiz Eduardo é sonoplasta. O nosso diretor, Ricardo Carvalho. Muito obrigado, viu? É, vocês sempre divulgando o Mundo Sertanejo no Facebook. Rádio Transpaulista Web, nossa parceira. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Quem vai cantar bonito agora? Jota Neves, O Avião, a pedidos. Minha querida Maria José de Posse, Goiás, gosta muito dessa música, é fã do Jota Neves, está sempre pedindo e a gente toca com muito carinho. Um abraço a todos vocês aí de A Seara, Rádio Nova Dimensão FM, exibindo nosso programa. Os amigos da Rádio Líder FM, de Simolândia também, Gilmar Souza, todos da equipe, muito obrigado, viu? Canta, Jota Neves! Maravilha, maravilha, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, viu? Mundo Sertanejo de volta amanhã com mais um programaço no seu rádio, tá bom? Vou cantar encerrando o programa essa música que realmente marca a minha carreira, Cabra Danado. Canta Diego Valadares, Cabra Danado. Tchau, Brasil!